busque muito mais do amor de Cristo. Sonhos que morreram em virtude da dor. Eu te pergunto se tem preço, quanto vale o amor. A esperança de um filho que teve seu pai ausente. Sente ele tão longe, mesmo estando presente. Numa caixa de gelo, meu coração está guardado. Não sei como te amar, e o pior que sei que estou errado. Mas cadê o exemplo? Cadê a atenção? Sempre fui na escola por minha motivação. Exemplo tem de sobra aí nesse mundão. Você que escolhe a escola ou a prisão. Meu pai, cadê você que nunca me ensinou a jogar bola, empina a pipa, ser um vencedor? Nunca olhei nos olhos daquele que me gerou. A tristeza me invade quando percebo que não sei quem eu sou. A lágrima desce perguntando ao Senhor: cadê o amor? Meu pai querido, por que tem que ser assim? Só queria que você sentisse um pouco de amor por mim. Sempre vi por várias vezes desde que eu era menino, que na verdade nunca era pra mim nunca ter nascido. Se não tem a mente sã, você acaba induzido. Por menor que for a mágoa, mais pior fica o indivíduo. No veneno na madruga, pronto pra fazer terror. Descarrega as frustrações, cê reagiu, mano, o dedo apertou. Meu Deus, cadê o amor? Cadê tua paz? Que nos corações já não existe mais. Realidade é dura, mas tem que ser dita. Não adianta viver nessa bolha que acredita. Você necessita de algo a mais. Tem que saber que nem todos são iguais. Pessoas prepotentes, humanos sementes, criticam você por ser diferente. Pois deixe essa gente e viva em paz. Precisa de amigos e não de rivais. Precisa de amigos que venham somar. Só subtração, nego, aí não vai dar. A cada dia que passa o tempo está se esgotando. A cada dia que passa vejo menos pessoas se importando. Jesus está voltando e o mundo está esquentando. O gelo está derretendo e o amor de muitos esfriando. Tanto dos crentes quanto dos ateus, parece que o mundo de Deus esqueceu. Assim também fui eu, já não sentia o pecado. Com os olhos vendados, eu estava estar certo quando estava enganado. Quando estava enganado, eu estava enganado. Tem gente que está enganado, servindo ao diabo, fazendo o que é errado. Achando estar certo que é um cara esperto, mas no final já está condenado. Abre seus olhos, tire a venda, seja verdade, então se arrependa. A palavra de Deus, vê se aprenda, sente a Cristo, então compreenda. Meu Deus, cadê o amor? Eu te pergunto se realmente ele esfriou. Meu Deus, cadê tua paz? Cadê tua paz? Não existe mais. Não existe mais. Cadê tua paz? Não.